representação. Com mic na mão, alternada na batida, dose dupla junto com os irmãos. Eu represento sim minhas ideias, a minha quebrada, meus camaradas. Tô na jornada, não me limito à levada. E quem não aguenta, não representa só. Só se morde e se lamenta, a ausência só aumenta a convivência, a grande consequência. A humildade é a lei da igualdade, onde pesa a coragem como sangue. O rap corre em minhas veias, é combustível a minha mente, mas não me incendeia. E só clareia o meu caminho. Vou trilhando um futuro com os manos no sapatinho. Sou black e com sentimento é feita a minha rima. Não rimo por impulso, então por isso é que te deixo o meu discurso. Vai, prossegui guerreiro. Vai, a qualquer lugar. Vai, humildade sim, vai. De onde eu vim representou. Vai, prossegui guerreiro. Vai, a qualquer lugar. Vai, com humildade se vai. De onde eu vim representou. Não, irmão, eu não escondo a minha origem. Sou caboclo nordestino, descendente black, espírito vivo, abençoado por Deus, bem protegido contra forças negativas e olhares maldosos, malignos. Deus é mais e está sempre do meu lado. Por aqui o rap segue sem fronteiras, bem representado. Nego sabe que o rap não é viagem, irmão. Sou filho da música negra que expressa a verdade e incomoda pelo fato de ter bons argumentos. Eu represento e faço questão de ser um bom elemento. Sei que nem Jesus agradou a todos, então se liga, minha parte eu faço honrando sempre minha família. Neguinho da vila, rogas pra quem não me conhece. Fábio Mago, talento natali da zona leste. Quem não deve não teme muito, menos se esconde. Assume sua responsa, mostra ser sujeito homem. Vai, prossegui guerreiro. Vai, a qualquer lugar. Vai, humildade se vai. De onde eu vim representou. Vai, prossegui guerreiro. Vai, a qualquer lugar. Vai, com humildade se vai. De onde eu vim representou. Nascido e criado no córrego Jecatatu. Hoje nome dele, São Domingo, sabe, eu fui criado. Casa Amarela, já falei, esse é meu bairro. Coração despedaçado quando tive que sair do bairro, é claro. Acolhido eu fui sim, vizinho a mãe Luísa. Rua 2, muitos irmãos eu fiz ali. Não vou esquecer, registrar pra ver. Alegria dos antigos, a tudo juro, a porquê. Antes de mim tiveram outros, respeita moço. Essa é a falha de hoje em dia, respeito pouco. Encandeados com a mentira, se matam todos. Lá lá tô puxando o gatilho, morrendo bobos. Não representa nada. O bairro, a casa, família abalada. Envergonhou, amigos decepcionou. Puta essa vida que escolheu, até do olho é gol. Vai, prossegui guerreiro. Vai, a qualquer lugar. Vai, humildade se vai. De onde eu vim representou. Vai, prossegui guerreiro. Vai, a qualquer lugar. Vai, com humildade se vai. De onde eu vim representou.